verdejantes que nos traz a beleza da flor. Duas praias brancas prateadas neste céu lindo cor de anil. O teu povo, heróis são guerreiros que defende a pátria do Brasil. O teu povo, heróis são guerreiros que defende a pátria do Brasil. Tapajós com seus afluentes, suas águas vêm de muito além. Se encontra com o rio Amazonas, bem em frente a nossa Santarém. Suas águas jamais se misturam, causa admiração para nós. E por isso gritamos bem forte: nosso estado é do Tapajós. E por isso gritamos bem forte: nosso estado é do Tapajós. Salve, salve, ó terra querida, Santarém, meu castelo de amor. Tuas matas grandes verdejantes que nos traz a beleza da flor. Tuas praias brancas prateadas e este céu lindo cor de anil. O teu povo, heróis são guerreiros que defende a pátria do Brasil. Pátria do Brasil. Tapajós com seus afluentes, suas águas vêm de muito além. Se encontra com o rio Amazonas, vem em frente a nossa Santarém. Suas águas jamais se misturam, causa admiração para nós. E por isso gritamos bem forte: nosso estado é do Tapajós. E por isso gritamos bem forte: salve o estado do Tapajós.